Sonata em compasso composto. Primeiro movimento, a beleza. Allegro appassionato. A sensação foi nítida de que todos os conceitos se unificavam, toda a relatividade imposta à percepção da beleza caía por terra quando vi Helena pela primeira vez. Juro, com toda a sinceridade da minha alma, mesmo sendo um amante de Homero, que não fui influenciado pelo nome. A beleza que se busca no alinhamento cósmico, a beleza que se respira na conformação da natureza, a beleza que provoca risos, admiração, consternação, calma, paz, não descrevem. A beleza de Helena era vulcânica, causava abalos sísmicos, maremotos, tsunamis. Sim, eu mobilizaria 500 exércitos para resgatar Helena, eu sequestraria Helena mesmo com a possibilidade de provocar uma guerra, mesmo causando desterros, desmatamentos, descarrilamentos. Eu levaria Helena. O corpo esguio, a pele lisa, os cabelos encaracolados, os olhos que sorriem. O andar elegante e ritmado num caminhar preciso. A simpatia no sorriso de sinceridade absoluta. A boca precisa e os dentes de uma alvura cintilante. Discreta nas medidas, nada de exageros para nenhuma direção, para nenhum comprometimento de equilíbrio, as formas se apresentavam equidistantes, no prumo. Como poderia me aproximar após edificação de tamanha idolatria? Observava a distância alimentando meu platonismo autêntico. Habitávamos os mesmos ambientes ocasionalmente. Na mesma corporação estávamos em andares diferentes, mas por ocasião de cafés, reuniões genéricas, entradas e saídas ocorriam encontros esporádicos. Uma verdadeira providência numa manhã despretensiosa. Ao findar uma reunião, após intervenções convergentes, inevitavelmente ficamos a trocar impressões, resoluções, proposições sobre emolumentos burocráticos ora entediantes, ora pragmáticos, ora justificados. Nos pequenos hiatos nos permitimos sutis incursões de pensamentos autênticos, de filosofias mais abrangentes que o universo de planilhas, projeções futuras, investimentos, processos, entre outras formalidades entediantes do nosso cotidiano. Esse pequeno vislumbre de uma nova faceta de Helena foi transformador. A inteligência, a percepção de mundo, a sensibilidade sociológica eram arrebatadoras para impulsionar sentimentos desestabilizantes. Eu tinha consciência de que a beleza física interferia na apreciação do discurso. Eu me debatia com a racionalidade para tentar analisar os posicionamentos, as avaliações, as convicções. Nada me fazia descrer que Helena era portadora de notável inteligência. Sua voz nasalada, sem exagero, apenas para compor um timbre levemente metálico, era marcante. A dicção claríssima e a tonalidade precisa contribuíam para a nitidez do discurso. E todo aquele aparato de qualidades que poderiam tender a uma postura mais sisuda, séria e de antipatia segregadora na realidade vinha acompanhado daqueles sorrisos. Helena sorria com os olhos. E este abrir de expressões faciais equilibrava, deixando uma aura de encantamento contagiante. Eu estava numa cilada, tinha criado uma armadilha mitificando Helena como se realmente ela tivesse saído de uma tradição oral literária milenar. O tempo articulado por todos, filosofado por muitos, é objeto de infindáveis elaborações teóricas sobre suas implicações na vida. Cura todas as feridas, resolve todos os problemas, guarda todas as sabedorias, é um senhor tão divino, entre tantas outras abordagens criativas sobre o tempo. Eu, particularmente, vinha utilizando o tempo como álibi para minha covardia. Deixando o tempo passar elaborando complexas justificativas e mirabolantes teorias para adiar um impulso que crescia dentro de mim. Uma necessidade latente que não podia mais aguardar, não podia mais ser protelada, não podia mais, sob pena de provocar cataclismos internos irremediáveis neste constrito coração, tão pequeno que quase desaparecia via esofágica quando Helena passava. Talvez fosse dia 21, talvez 17, talvez 15. Realmente teria alguma importância saber que dia seria? Talvez. Um encontro fortuito, normal entre duas pessoas que trabalham na mesma corporação, mesmo que em setores diferentes, no mesmo edifício, na mesma sede, no mesmo andar, tudo mesmo, somente a insegurança do sentimento talvez não fosse a mesma. Eu, particularmente, tremia por dentro, mas por fora toda habilidade de contenção muscular. Fiz o convite. Segundo movimento, o jogo. Andante un poco adagio. Os segundos que separam o fim do arco sonoro da última palavra da frase interrogativa até a primeira manifestação de reverberação contrária são objetos de estudo da mais elaborada técnica de escrita de contos de terror, suspense e mistério. Pânico. Ela sorriu. Primeiro com a boca, em seguida os músculos faciais foram se abrindo até chegar aos olhos, sua marca registrada que completava o sorrir abrangente de encantamento múltiplo. Isso poderia ser um bom sinal, mas, como já explicitamos, era sua marca registrada, poderia ser mero reflexo por achar engraçado o convite, por sentir pena, a pior das hipóteses, por querer ganhar tempo para elaborar uma desculpa ou simplesmente por sentir vontade. Disse sim. Ela disse sim. Os anjos dizem sim, Molly Bloom disse sim, o maestro disse sim. O turbilhão de contentamento derrubou todas as muralhas e o passo seguinte foi decidir qual seria o programa. O jogo da disputa foi de ludicidade explícita, de prazeres intrínsecos, de contornos labirínticos, deixando um rastro de cumplicidade só comparável a décadas de convivência plena. A obviedade do acordo consensual de primeira incursão não carece de exposição. Após cada um abrir seus leques de possibilidades, a predileção maior de cada um seria atendida na mesma noite, e seria uma surpresa para ambos. Após os primeiros olhares, os primeiros gestos, os primeiros toques, os primeiros sentares, os primeiros andares, estávamos diante do teatro. O olhar de Helena foi de surpresa e curiosidade ao mesmo tempo. Repousou em suas mãos o programa do concerto, Sonata Obra 120 número 1 de Johannes Brahms para piano e clarinete. Fez um olhar misterioso e sorriu. Não se lembrava de ter assistido um recital de música erudita ao vivo. Eu era admirador compulsivo de música erudita, estudei piano até a adolescência. Quase desisti da ideia durante o nosso jogo, mas eu tinha uma adoração incontrolável por esta sonata de Brahms, porém neste concerto minha atenção estava voltada diretamente para Helena, com extrema expectativa sobre suas reações, aprovações, surpresas. Foi contundente, na apresentação do tema do primeiro movimento as expressões faciais de Helena deixavam clara a emoção arrebatadora com o encontro das duas belezas. Helena e a sonata, melodias perfeitas, harmonizações claras, ritmo equilibrado, complexidade coerente. Tudo na medida certa, sem exageros, sem ornamentos desnecessários, todas as notas no lugar, todos os acordes nos seus intervalos perfeitos, maiores e menores, todas as resoluções bem resolvidas. Helena e a sonata. Cada movimento peculiar no seu andamento, no seu equilíbrio, os dois instrumentos num diálogo perfeito, numa complementaridade definitiva. Helena revezava um olhar de surpresa, de alegria, de emoção, de contentamento. Ao final do recital só restou aplaudir com entusiasmo, com alegria, com gratidão e segurar uma lágrima que insistia em eclodir. Terceiro movimento. Os olhares silenciosos. Allegretto grazioso. Após os aplausos efusivos, cumprimentos sinceros, uma pequena pausa. Agora eu saberia da segunda parte. Para onde iríamos? Qual seria o programa predileto de Helena? O que realmente ela gostava de fazer nas noites frias curitibanas quando não necessitamos trabalhar no dia seguinte? Eu estava agora no lugar de Helena. Ela me observava, observava meus gestos, meus olhares, minhas reações. Durante o transporte, num breve silêncio, senti nossos olhares se cruzarem como nunca antes, compenetrados, estáticos, impassíveis nos aproximando. Ela pegou minha mão. Todos os gestos eram inéditos, todos os gestos eram novos, eram de um frescor perfumado. Paramos em frente a um enorme restaurante num bairro típico italiano de Curitiba. Eu nunca tinha entrado ali, mas sabia o que se passava lá dentro. Tive um pequeno acesso de desespero desencadeando uma risada discreta, mas convulsiva por dentro e exclamei, eu não sei dançar. Helena, enquanto descíamos, foi revelando sua paixão pela dança, em especial a dança de salão, a dança a dois, a dança em par. Foi descrevendo com sua voz levemente nasalada com um toque metálico os passos básicos da dança, tentando me convencer de que amadores também podem ser bons dançarinos. Aos poucos fui me ambientando, um jantar suave e delicioso, um pouco de uísque com guaraná, uma conversa extremamente agradável e a beleza de Helena que deixava tudo sempre mais encantador. A orquestra tocava ao vivo sempre ritmada, afinada e com um bom som. Helena me convidou para dançar, apesar das minhas insistentes súplicas não pude arredar do pacto, afinal tínhamos jogado um bom jogo, um jogo de sinceridades, um jogo de regras bem definidas e estávamos ali. Ao som de um bolero que eu já conhecia, adentramos ao salão. As orientações básicas, mão direita na cintura, mão esquerda colada na dela. O movimento começou a me agradar, a proximidade de Helena era contagiante, o rosto colado, o perfume e a voz murmurante dizendo são dois pra cá, dois pra lá. Fomos crescendo em empolgação e bem ritmados rodávamos pelo salão. Os movimentos circunscritos não impediam todas as sensações, as mãos, os olhos, o peito, senti seu corpo inteiro e o calor dos nossos rostos colados não desviaram os batimentos do meu pequeno e constrito coração, que pulsava no mesmo ritmo de Helena. E o primeiro beijo foi inevitável. Ali, girando mais que os casais, riscamos com nossos pés no piso do salão um vislumbre de futuro, de estarmos juntos, de projeto de vida, de casa arrumada, de espera no portão, de cachorro na sala, de filhos prováveis, de envelhecermos juntos, de precipitações imediatas. De fascinação mútua, de desejos evidentes, de interações latentes, de fim de expediente, de fim de semana, de fim de ano. A música chega ao fim. A música que nos embalou nos eternos murmúrios são dois pra cá, dois pra lá. Sentamos à mesa novamente. Estávamos extasiados. Sentei-me com a sensação de que gostava de dançar desde o início dos tempos, só não sabia disso. Helena sorriu daquele jeito, com os olhos novamente, pedimos mais um uísque com guaraná, dançamos mais uma música, mais muitas músicas e a conexão que se formou era quase inacreditável. Mãos coladas, olhares silenciosos, beijos sequiosos, estávamos exauridos. Ainda com pequenos movimentos de dança, ritmados, levantamos, nos dirigimos para a saída, ainda com sorrisos nos rostos, ainda com as mãos coladas, ainda com o frescor no hálito do primeiro dia, ainda com os olhares investigativos de universos a serem descobertos. Caminhamos até a saída. Quando nos deparamos com a rua, Helena para. Como um gentleman deixei Helena ali, junto aos manobristas de camisas brancas e coletes marrons, sob a marquise de vidro transparente que permitia ver o céu. Retornei ao salão para buscar a bolsa. Os documentos, a identidade de Helena estavam lá. Fui com pressa, com ansiedade, com urgência em estar novamente com Helena. Da porta ouço sons indecifráveis, sons múltiplos, sons desafinados, sons intrusos que não deveriam estar ali, vidros estilhaçando, estampido de arma, pneus e freadas. Vejo os manobristas de camisas brancas e coletes marrons, vejo o corpo estendido no chão. Vejo o vermelho do sangue contrastando com a pele negra de Helena. Vejo todas as realidades escurecerem a minha vida. Quarto movimento, frente a frente. Vivace! Mulher baleada em frente a restaurante no típico bairro italiano de Curitiba. Não era exatamente a manchete ainda, apenas a pauta convocada pelo editor. A urgência da notícia, do furo de reportagem, das entradas ao vivo, de ganhar a audiência à custa. Desta vez não respondemos com a pressa necessária, eu e meu companheiro cinegrafista, o Juvenal. 11 anos nesta emissora de segunda categoria, que realizava um jornalismo sensacionalista para preencher a pauta daquele apresentador néscio, que só pensava em se candidatar a vereador. Estava cansado dessa merda toda, Juvenal me confortava de tempos em tempos, um bom companheiro, bom profissional, tinha bons contatos, sabia sempre os melhores enquadramentos, se é que existiam bons enquadramentos para este tipo de reportagem. Mas, afinal, todos tinham que pagar as contas não só ao final do mês, mas todos os meses. Ao chegarmos ao local do ocorrido, o circo já estava armado. Vários departamentos de polícia civil, polícia militar, outras emissoras, jornais, curiosos e principalmente os envolvidos. Os contatos com as autoridades são sempre importantes, além das informações, as declarações são sempre fundamentais. Conhecer os canais em curtos caminhos facilita o trabalho e significava voltar mais cedo para casa. A rotina nesta profissão embrutece, cicatriza, enrijece e transforma qualquer tipo de sensibilidade humana em aspereza. Tá lá o corpo estendido no chão. Quase sempre que cubro um assassinato eu me lembro desta música. Sempre há um corpo como ponto de partida para contarmos a história. O restaurante é famoso em Curitiba, provavelmente não vai querer este naipe de publicidade, mas para o nosso canal eles não davam muita atenção, não tínhamos uma audiência tão significativa assim. Me aproximei, como de costume, das autoridades presentes buscando, como de costume, informações preliminares. Em seguida busquei testemunhas diretas e indiretas, também como de costume. Os depoimentos são sempre dramáticos, o âncora adorava, sempre rendi ibope. Também como de costume, troquei com colegas de profissão possíveis informações que pudessem auxiliar ambos. Como de costume caminhei até o corpo, mas fugindo ao costume me deparei por tempo mais prolongado observando o corpo. Começava, também por mero hábito, cacoete, praxe, vício até profissional a descrição da vítima da tragédia. Era uma mulher linda, mesmo desfalecida ali, inerte, sem vida, sem energia, os olhos fechados, sem qualquer movimento, era possível perceber uma beleza inegável da vítima. Fiquei perturbado com aquela beleza, o contraste do vermelho com a pele negra, os cabelos encaracolados, tive de me afastar. Disfarcei como se fizesse algumas anotações enquanto o Juvenal me enchia de perguntas sobre ângulos e necessidades de focos e necessidades de gravações e necessidades de imagens e outras necessidades que simplesmente me pareceram surreais naquele instante. Conversei com os manobristas de camisas brancas e coletes marrons, crachás prateados, sapatos lustrados e cintos afivelados. O restaurante era requintado e percebi que o uniforme dos manobristas corroborava uma ideia de sofisticação sustentada pelo estabelecimento. Um deles tinha um ferimento e estava sendo atendido pelos profissionais socorristas. Detalhes de como os marginais se aproximaram, como deram voz de assalto, como um deles se assustou com um gesto do outro manobrista que vinha desavisado, como a criança que segurava uma arma se precipitou, como ele foi agredido pelo mais velho, como eles invadiram o carro do cliente, como saíram em disparada, como o corpo caiu ao chão, como o namorado vislumbrou a cena e se desesperou, como o socorro não chegou a tempo, como a vítima suspirou pela última vez ali na frente deles. Entrei no restaurante. Não sei exatamente o motivo, mas o Juvenal não me acompanhou. Dentro do restaurante o movimento também era intenso, o serviço estava interrompido, os clientes já tinham ido embora quase todos, ali os funcionários, repórteres, socorristas, policiais de vários departamentos e no centro do salão um jovem sentado numa cadeira. Era Carlos, o acompanhante da vítima. Nem sempre conseguimos relatos nestas horas, mas dever de ofício tentar. O apresentador tinha predileção por situações como estas, quando parentes dão relatos inflamados, revoltosos, emocionados, ele sempre aproveita essas situações e demagogicamente incorpora um ar dramático, interpretando como se assumisse para ele a revolta alheia, a ira alheia. Confesso que a visão da vítima me trouxe uma ponta de perturbação que não sentia há anos. Ao me aproximar do acompanhante percebi, pelas interlocuções com meus colegas de profissão, que o rapaz não estava falando com ninguém. Já tinha relatado preliminarmente para a autoridade sua versão dos fatos, mas não se comunicava com nenhum dos jornalistas presentes. Puxei uma cadeira e me sentei diante de Carlos, cruzei um dos braços, o direito, apoiando o cotovelo esquerdo e levando a mão à boca, fiquei nessa posição observando o rapaz por longos minutos. Os colegas foram desistindo aos poucos, alguns buscavam novas informações, novos ângulos, novas abordagens falando com todos os que estavam à volta num movimento que nós já estávamos acostumados. Os mais dinossáuricos, como eu, cumpriam os protocolos burocraticamente como numa repartição, de forma pragmática, loucos para voltar para casa. Mas um movimento novo, de algo que estava de reserva no interior, se fez presente e decidi ficar ali, na mesma posição, observando o rapaz não como um profissional, não desta vez. Após muitos minutos, o rapaz balbuciou algo que não pude compreender. Aquilo me despertou de um leve transe em que me encontrava. Desperto, pensei rapidamente que deveria dizer algo, interagir. Afinal, após tantos minutos, tantos repórteres, ele balbuciava algo. Olhei firme para ele e disse com voz serena, ela era muito bonita, de uma beleza contundente. Ele se aproximou. Lentamente iniciou os detalhes de primeiras observações, de despertar para a presença, de desejar coincidências, de observar aparências, de se impressionar com sorrisos, de encontros formais, de se apaixonar pela forma. De reencontros esporádicos, de trocas pragmáticas, de compartilhamentos empresariais, de avanços pormenores, de vislumbres sutis, de inteligências múltiplas, de se apaixonar pelas ideias. De contornos ocasionais, de aproximações intencionais, de protelações duvidosas, de incertezas angustiantes, de decisões corajosas, de se apaixonar pelas ações. De encontros marcados, de felicidades explícitas, de esperas ansiosas, de sudorese juvenis, de surpresas ocasionais, de se apaixonar pelos detalhes, pelos olhares, pelos sorrisos. De concertos magníficos, de melodias belíssimas, de acordes maiores, de cadências condutivas, de resoluções à dominante, de sobreposições intervalares, de se apaixonar verdadeiramente. De caminhar de mãos dadas, de locomoção aproximada, de flutuar no salão, de trançar de pernas, de murmúrios aos ouvidos, de compassos compostos, de sonhos vislumbrados neste mesmo salão, de se apaixonar pela vida inteira mesmo que num único dia. Ele falou bem baixinho. Entendi agora aquela música. Décadas ouvindo aquela música de uma beleza absurda e contundente, mas com uma nota obstinada bem no fundo. Ponto, um sentimento que perpassa de melancolia para quase tristeza estava sempre lá, era bela, definitivamente era beleza, era profundidade, era proximidade da perfeição cristalizada que só poderia se dar no tempo, na passagem do tempo, no instante. Estarrecido, saí do salão. A canção voltou à minha mente. Tá lá o corpo estendido no chão. Eram 4 horas da manhã, não havia silêncio que pudesse servir de reza, mas eu impulsivamente rezei com o resquício de religiosidade que ainda habitava em meu ser. Sem pressa, os profissionais se dispersavam, cada um pro seu canto, pensando nas contas a pagar, na edição do dia seguinte, no editor fazendo pressão, na audiência do seu veículo, na manchete e no lead. Eu também pensei nas contas a pagar, nas contas em atraso, no carro velho a consertar, no supermercado a fazer, na escola dos filhos, nas roupas velhas, na comida requentada. Mas pensei também em como seria possível banalizar uma cena não de frente para o crime, mas de frente para uma vida. Olhei atentamente para o Juvenal e disse adeus. Onésio, do apresentador, não fará seu discurso para vereador,